Agora você me adora, agora que eu te esqueci. Agora que eu não lembro hora, dia, mês e ano que eu te conheci. Agora eu tô fazendo falta, e tanto que eu te pedi. Cuida de mim, não me maltrata, que eu serei fiel do princípio ao fim. Mas você vacilou e feio, brincou com o meu coração. E agora fica desse jeito, chorando pelo meu perdão. Pode ir embora, que eu tô melhor agora. Eu não tenho pena, essa sua cena merecia o Oscar. Eu tô melhor agora. O seu sentimento é coisa de momento. Acabou, joguei fora. Sabe quem chegou? Carla Carola. Mas você vacilou e veio, brincou com o meu coração. E agora fica desse jeito, chorando pelo meu perdão. Pode ir embora, que eu tô melhor agora. Eu não tenho pena, essa sua cena merecia o Oscar. Pode ir embora, que eu tô melhor agora. Seu sentimento é coisa de momento. Acabou, joguei fora. Pode ir embora, que eu tô melhor agora. Eu não tenho pena, essa sua cena merecia o Oscar. Pode ir embora, que eu tô melhor agora. O seu sentimento acabou, joguei fora. Vai embora.